aí, beleza? Eu sou o Guga, você tá ouvindo o GugaCast e aqui comigo, nosso editor e gato, Caio Corraine. Olá, pessoas! E hoje a gente tem um convidado muito especial, Caio. É verdade. É um companheiro podcaster nosso há 3 semanas. Um dos maiores comediantes do país e agora um podcaster, Bruno Mota. Oi, gente! Tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. É engraçado que o Caio, ele é galã até na voz, né? Ele é um podcaster gato, na voz dele já tem essa imponência. Ao contrário da minha, que eu tenho voz de comediante mesmo, que é essa voz aí que vocês estão ouvindo. De comediante e podcaster agora, né? É verdade, eu estou toda semana com o Diário Semanal, é um podcast gravado com plateia, as notícias com muito bom humor, com o Osmar Campbell e o Rominho Braga, fazem parte da redação do programa e também do elenco, diversos convidados, como Igor Guimarães, Murilo Couto, eles vão lá para comentar as notícias, e a gente também, na versão exclusiva para o podcast, bate um papo sobre a pauta da semana, como a gente chegou naquelas piadas, naquelas brincadeiras, as piadas que não entraram. Então, realmente, é muito divertido. Você pode assistir e baixar em qualquer plataforma de podcast que ele tá lá. E quando baixar, comenta, né? Comenta assim, dá um feedback. Pô, que legal, cara. Como é que é o nome mesmo? Diário Semanal. A gente ficou na dúvida se era diário ou semanal, sabe? Eu só me toquei agora que você falou. É, no YouTube ele tem 2 vezes por semana. Mas, por exemplo, no Facebook a gente corta e tem todos os dias as pílulas. E no Twitter também. E no podcast é 1 vez por semana só. Então, na dúvida, a gente preferiu chamar de diário semanal. Aliás, Caio, a gente tá falando aqui, mas a gente faz conteúdo todo dia, não é? É verdade. Olha aí como a gente tem coisas em comum. A gente faz conteúdo todo dia lá no grupo secreto. Eu não lembro se a gente já falou isso aqui no programa. A gente já falou? A gente já comentou por cima algumas vezes. É, mas a gente faz todo dia útil. A gente faz conteúdo para os assinantes lá no grupo secreto do GugaCast no Facebook. E como é que você faz para ser um assinante do grupo secreto do GugaCast no Facebook? Como? É o Botini? PicPay.me/GugaCast. Você entra lá, tem um QR Code. Você entra lá e você vai direto pra página do PicPay, onde você pode escolher. Você escolhe o plano de 15 pratas. Você ganha um cashback de até 10 reais, dependendo do jeito como você pagar. E aí é só você pedir pra entrar lá no grupo. Além disso, você vai usar esses 10 reais e o PicPay pra pagar mais um monte de coisa. Pagar Steam, pagar estacionamento, pagar metrô, pagar boleto, dividir a pizza com a galera. É pra isso que serve o PicPay. E agora, Caio, tem uma novidade, cara. Ah, não. Agora chegou o momento que você pode realmente largar sua carteira em casa. Não precisa mais. Tô até esfregando as mãos aqui. É realmente novo, cara. Você vai gostar. É o seguinte, o PicPay agora é aceito em todas as máquinas Cielo. Qualquer lugar que você vai que tem máquina Cielo, você consegue pagar com o PicPay. Caraca! É sério? Direto na maquininha? Então, de repente, são mais 1 milhão de estabelecimentos que você consegue pagar com o PicPay. Sem brincadeira, o número é esse mesmo, 1 milhão. Caraca! Não, eu tava esperando você vir com uma novidade, tipo, ah, agora o PicPay ele trocou de cor, né? Mais verde e azul. Não, a gente sempre fala assim, ah, agora tem mais uma coisa que dá pra pagar um PicPay, né? Agora tem mais 1 milhão de coisas, literalmente. Tem 1 milhão de estabelecimentos que aceitam o PicPay. E aí funciona assim, você chega lá no estabelecimento que tem a maquininha da Cielo, aí você fala que você quer pagar com QR Code. Sim. Aí na maquininha o lojista vai digitar o valor, ele vai escolher a opção de receber via crédito, apertar o botão verde, e aí no seu PicPay você abre o leitor de QR Code, e aí é só você escanear o código que aparece na maquininha. Entendeu? Uhum. Vai aparecer um QR Code na maquininha, você escaneia ele com o seu PicPay com o aplicativo, e aí você pode pagar lá ou com o seu saldo de cashbacks, né? Você pode usar os 10 reais que você ganhou assinando o Google Cash, ou com o seu cartão de crédito mesmo. Você confirma e pronto. Beleza. Você não precisa mais sair de casa com a carteira. Não. É literalmente só com o celular. É isso aí. Tem 1 milhão de lugares que você pode usar. É por isso que a gente fala que o PicPay é o canivete suíço dos pagamentos. Certo? Certo, Botini? Certo, Botini! Correto! Ai, Botini, como eu consigo? Ah! A gente já se livrou de um processo da Caixa agora, vamos arranjar outro. Não, o Botini adora quando as pessoas fazem isso, porque, cara, imagina você vender tão bem que as pessoas querem te imitar, cara. E ele é genial no que ele faz. O Botini é um ídolo. Então, parafraseando o Botini... Compre agora, vai lá agora e assina, picpay.me/GugaCash. Assine, pra mamãe, pro titio, pra titia, assine pro filhinho, pro macaquinho, pro cachorro. você sabe que quando o pessoal vem aqui, a gente tem que jogar, né? Tem um jogo antes da conversa, que é pra descontrair. E eu escolhi um jogo especial nosso aqui pra você. Eu sei que você tem uma carreira bastante prolífica em Portugal e em Moçambique, certo? Nos países de língua portuguesa. Ótimo. Prolífica é uma palavra que a pessoa tá na dúvida se isso é bom ou ruim, mas é uma carreira. É uma carreira bastante produtiva, é uma carreira que tem shows toda hora rolando nesses lugares. Eu sabia que ia significar produtivo, eu sabia. Então, só para o ouvinte se situar mesmo. Sim, já estive por lá, é muito curioso porque é comum do comediante stand-up ter uma carreira internacional. Não é uma carreira internacional, mas se apresentar fora do Brasil, porque é muito fácil levar um comediante stand-up, você só precisa levar o comediante, uhum. Não tem... uma equipe, não tem um cenário, não tem uma estrutura. E a gente se apresenta para brasileiros em qualquer lugar do mundo. Então, não é necessariamente uma carreira internacional. É só uma viagem internacional para a gente chegar até o público estar de alguma forma, né? Uhum. Ele está lá morando no exterior, em diversas cidades, e a gente se apresenta. Já fiz Genebra, já fiz Londres, já fiz Orlando. Uhum. E vários outros lugares. Agora, Moçambique e Portugal, não, eu fui lá para fazer pro público de Moçambique e pro público de Portugal. É muito legal, pois é, e justamente por isso que a gente escolheu esse jogo aqui para você. O nome desse jogo é Português Português. Português Português. Caio, você vai ser o host, explica aí como é que funciona o jogo. Vamos lá, então. No jogo Português Português, vocês dois vão, né, disputar o Guga contra o Bruno. Cada rodada ela vale um ponto e a última rodada ela vale 1 milhão de pontos, porque, né, afinal de contas, isso aqui pode ser roubado. Eu vou falar pra vocês o título de um filme ou de uma série em Portugal e vocês precisam descobrir qual série ou filme é esta no Brasil. Porque, como todos sabemos, os títulos de coisas em Portugal, eles são um tanto peculiares. Porque eles são alterados, eles são adaptados, então a graça é essa. E tem uma rodada, depois da resposta que vocês me derem, tem a rodada de improvisação, em que vocês precisam inventar um título melhor para lançar esse mesmo conteúdo em Portugal. Putz, eu tinha esquecido isso. É, tem isso. Quem ganha essa de improvisação? Aí eu quem escolho. Quem decide quem ganha? Ah, tá bom. Eu escolho. Ótimo. Então, ó, eu vou começar com... Você é o apresentador mais bonito, aliás. Só pra lembrar essa parte. Bonito, eu não diria o melhor, assim, ostensivamente, mas o mais bonito é que escolhe, tá bom. Ok. Eu vou começar com o Guga, porque aí, né, você já percebe mais ou menos como que funciona a dinâmica, Bruno. Tá bom, mas lembra que você é lindo. Só ressaltando. Guga, vamos lá. O primeiro título é... O Homem que Veio do Futuro. Que filme, série ou livro é esse em Portugal? O Homem que Veio do Futuro. Lembra que tinha uma série, O Homem que Veio do Céu? Passava no SBT? Aham. Uh-huh. Sim, sim. Stardust, O Homem que Veio do Céu. Era um cara que parecia o Richard Clayderman, não era? Sim, um cara meio loiro. Era. Ai. Parecia um pouco o MacGyver também. O MacGyver, né? É, do Anderson. Ok. O Homem que Veio do Futuro... Quem veio do futuro? Matrix. Ok. Bom palpite. Bom palpite, bom palpite. Eu tenho mais palpite que ele, eu tenho que dar outro. Tem que dar outra. Eu acho que pode ser o Exterminador do Futuro, mas é um outro palpite também. Mas Matrix é um bom palpite. Muito bom. Ambos os palpites fazem 100% de sentido. Faz sentido, mas não é assim que Portugal funciona. Exatamente. São então, outra lógica, operam em outro momento. Eles vieram do futuro. Qual é a Então, O Homem que Veio do Futuro é... Planeta dos Macacos. Ah, é, é a porra de um spoiler do caralho! Tá bom, eles contam o final, é verdade. É verdade, esse é o clássico português-português, esse é um dos melhores, eu tinha esquecido completamente. E é maravilhoso, mas agora nenhum dos dois fez ponto, porque ambos erraram, mas eu quero agora a rodada, né, de improviso. Guga, como você... lançaria Planeta dos Macacos em Portugal se você fosse responsável pela distribuição do filme lá? Se eu fosse o dono da Paris Filmes de... A gente já falou isso, né? A Paris Filmes de Portugal deve se chamar Buenos Aires Filmes. Exatamente. Né? Ah, o homem que veio do futuro, Planeta dos Macacos... Eu chamaria de Macacos Barbeados. Que horroroso. Nossa, que coisa horrenda. Bruno, De certa forma, o Planeta dos Macacos é um nome já com spoiler, né? Porque esse planeta é dos macacos, a gente que veio depois, né? Ele veio antes. Uhum. Exato. Talvez eu chame de Guerra dos Macacos, acho que é um bom nome. Parece meio português também, sabe? Guerra de Macacos. Guerra de Macacos. Porque nós estamos em guerra com eles também, nós não deixamos de ser macacos, né? Guerra de Macacos. Ok, eu vou dar o ponto de improvisação para o Guga, porque eu gostei de macacos barbeados. Você gostou da ideia de ver um macaco se barbeando? Eu gostei, eu achei interessante. Porque no fim, cara, a ideia é a seguinte, nós não somos nada além de macacos barbeados. A nossa diferença em relação aos macacos é que a gente tem menos pelo. Quanto mais você der profundidade, pior fica. Ah, ok. Para de falar que o ponto ainda é seu. Tá bom. Vai piorando, né? Tá bom, 1-0. 1-0. Agora, segunda rodada. Bruno, você começa. Uhum. O conteúdo é... Foi assim que aconteceu. O que é isso em Portugal? O nome é isso? Foi assim que aconteceu? Foi assim que aconteceu. Foi assim que aconteceu. Pela sonoridade, parece um pouco Once Upon a Time. Mas também pode ser tanta coisa, né? Foi assim que aconteceu. Não sei, talvez vou ficar com Once Upon a Time. Bom chute. Foi um bom chute mesmo. Guga. Deixa eu pensar. Foi assim que aconteceu Gilmore Girls. Vocês estão muito ruins aí. Não, porque elas estão sempre falando, não é? Elas estão sempre contando história e elas falam muito rápido. Então eu acho que faria sentido elas falarem isso no final da frase. Foi assim que aconteceu. Exatamente, explicar a situação. Eu acho que você tem que começar a dar uma dica, se pelo menos é filme, série ou livro. Ok, fechou. Então... É uma série. Ah, okay. Uma série. Então a gente tava pensando certo, por algum motivo. Nós dois erramos, é uma série. Tá, foi assim que aconteceu. Então pode ser uma série investigativa, pode ser CSI, talvez. Foi assim que aconteceu. Não? Esse tá aqui, talvez não seja. Ih, não é, não é. Mas enfim, achei um bom palpite. Foi, não, porra. É legal uma série de mistério chamar Foi Assim Que Aconteceu, e você termina e fala, ah, foi assim que aconteceu. Eu achei um ótimo palpite, meu. Eu tô dando um ponto pro Bruno só por causa disso. Se não for, devia ter sido, né? Se isso é não for... outra série em Portugal. Se não for, devia ter sido, é outra série. Devia ter sido Gilmore Girls lá. Ok, pô, CSI foi um bom chute mesmo. Wonder Years, Anos Incríveis. Eu vou dar a resposta porque quando eu falar vai parecer óbvio. Foi assim que aconteceu, é How I Met Your Mother. Putz, How I Met Your Mother. Foi um bom trabalho da Buenos Aires Filmes aí em Portugal dessa vez, hein? Muito bem. Gosto desse nome. Por que que não chama Foi Assim Que Aconteceu aqui? Tá mais legal. How I Met Your Mother em Portugal, podia chamar... Você primeiro, Guga. Eu primeiro, tá. A gente tem que pensar na lógica portuguesa, né? Aquela lógica bem direta, assim. É, aquela lógica literal. É, exato. É uma lógica bem literal. Então, assim, teria que ser algo assim, tipo... Por que que você nasceu? Por que que você existe? Porque eu conheci sua mãe. Exato. É. Então teria que ser algo assim, tipo... É por isso que você é assim. É boa. Ah. Ou a do spoiler mesmo, né? De onde vocês vieram? De onde vocês vieram é ótimo também. É. Eu vou dar mais um ponto pro Guga. Sério, eu ganhei? Não, o Bruno já ganhou o ponto do CSI, isso não tem mais disputa, o ponto dele tá lá. Entendi. Mas na rodada de improvisação eu dou pra você porque você foi primeiro e o Bruno foi na sua. Ok, beleza. Então está 2-1. Rodada que vale 1 milhão de pontos. O título é Uma Família à Beira de um Ataque de Nervos. Uma Família à Beira de um Ataque de Nervos. É engraçado que ao mesmo tempo podia ser um filme do Leslie Nielsen, por ser Uma Família qualquer coisa, e ao mesmo tempo podia ser um filme do Woody Allen, porque é à beira de um ataque de nervos. É, podia ser a continuação de Noiva Neurótica, Noiva Nervosa, né? Uma Família à Beira de um Ataque de Nervos. Que família está à beira de um ataque de nervos? No Brasil, qualquer uma. Em Portugal, é mais difícil. Um lugar mais tranquilo, as coisas andam mais. Talvez a família real portuguesa, talvez seja sobre isso o filme. É, tá lá um filme sobre Napoleão, né? É um filme ou uma série? Posso ter essa dica? Pode, é um filme. É um filme. Eu vou chutar que é... Querido Encolher as Crianças. Nossa. Okay. Eu não sei, é o único filme de família que eu consigo pensar. Pode ser, podia ser. É um bom filme. Bruno, pra vitória, hein? É que esse eu meio que sei. Do Almodóvar, talvez pudesse ser Querida Encolher as Crianças ou qualquer um da série. Podia ser Parenthood, né? O Tiro que Não Saiu Pela Culatra. Mas é que eu sei que esse é Miss Sunshine. Certa resposta. Cara, e não tem nada a ver. Não, até que tem a ver, porque de fato é uma família que tá à beira de um ataque de nervos. Exatamente. Está à beira de um ataque de nervos. E o grande campeão é Bruno Mota. Não, não, mas peraí. A gente tem a rodada do improviso, não tem? Pelo menos de honra? Sim, mas tá. Vale quantos milhões de pontos a rodada do improviso? Pode valer mais 1 milhão. Yes! Yes! Com esse passo-repassa você não contava, Bruno Mota. Ai, meu Deus do céu. Então, o Bruno tá com 1 milhão e 1 a 2. Então, vai lá, Guga. Pequena Miss Sunshine em Portugal. Meninas esquisitas não ganham concursos de beleza. Nossa. Foi boa também. Gostei também. Bruno, sai da caixa. Fora da caixa. Nossa. Se prepara. Todas... Deus, esse é o seu momento. Pequena Miss Sunshine. Então pode chamar assim... O sol, paranoias e um micro-ônibus muito cheio. Supondo que eles chamam de van de micro-ônibus, né? Ou seja, de pombo muito cheio. Micro-ônibus é bom demais, cara. Cara, esse seria um excelente trabalho da Buenos Aires Filmes, hein? Não seria? Isso eu vou contratar. Olha, eu dei a chance, eu levantei a bola, mas Guga, infelizmente, nosso campeão é Bruno Mota! Ah, por quanto? Por 2 milhões e 1. Nossa, que banho! A 2. Errei tudo, mas acertei as duas últimas. Conseguir fazer comédia todo dia desse jeito. Eu acho impressionante, cara. Eu vejo os talk shows aqui dos Estados Unidos, o Jimmy Fallon, o Seth Meyers, e eu acho, cara, esses caras fazem isso todo dia. Todo dia eles pegam... Em geral é o mesmo assunto, né? Porque assim, um assunto que tá rolando na política, ele se desenvolve por vários dias. Então, mesmo assunto, novas piadas sobre ele. Como é fazer isso, cara? Olha, é um trabalho, é um ofício mesmo. É, assim que você começa a fazer todo dia, vai ficando mais fácil fazer todo dia, sabe? É uma coisa assim, quando você começa, você fala, nossa, tem que fazer todo dia isso. E aí você começa, e depois de um tempo, é mais fácil porque você está fazendo todo dia, sabe? Uhum. E aí você tem todos os dias que criar piadas novas, porque os assuntos meio que se repetem, eles voltam, né? Uhum. Eles voltam com outra cara, acontece um fato novo e é o mesmo assunto. Então você fica revisitando aquelas questões, você vai aprendendo os formatos, você vai aprendendo as mecânicas, e elas vão voltando e você vai ficando especialista. Eu me divirto muito. Comédia diária é um trabalho árduo, mas eu prefiro ele. Mas você não acaba sendo, tipo, você tá trabalhando 100% do tempo? Assim, qualquer coisa que você tá fazendo, putz, isso é uma piada, preciso guardar. Rola isso? O curioso é que, como eu gosto muito de fazer isso, eu nunca tô trabalhando. Sei. Não é trabalho. É trabalho quando o avião atrasa, quando a gente pega um transfer de 2 horas com trânsito. Essa parte é trabalho, o resto, né? É muito tranquilo pra mim. Mas você tá fazendo isso e, ao mesmo tempo, você continua fazendo show e tudo mais. Sim, o show faz parte dessa fauna de coisas a se realizar, sabe? Você faz shows diferentes ao mesmo tempo? Assim, durante a mesma época? Faço. Tô em cartaz com um monte de shows diferentes agora. Tô em cartaz com o 1 milhão de anos em 1 hora, se você estiver em São Paulo, até o dia 18 de novembro, 1milhãodeanos.com.br, lá no Tatuapé. Às sextas, eu faço stand-up num teatro chamado Top Teatro. É um projeto pra gente experimentar textos novos, mas também mesclar com os clássicos. É um show muito bom, com 5 outros comediantes, somos 6. Uau! Tô na agenda do Comedians, então dependendo as quintas ou outros dias, as terças. Sou convidado do Improvável para ser mestre de cerimônias do improviso deles. E tem um espetáculo de improviso diferente do Improvável e do Noite de Improviso, é um projeto diferente, que a gente teve em cartaz muito tempo, chamado Improriso. E agora a gente está viajando, se apresentando em escolas do governo, levando teatro para as escolas. Isso é muito legal. Nossa, cara, que legal. Então, assim, você provavelmente tá rico, né? Fazendo esse tanto de job, assim, o tempo inteiro. Você deve estar ganhando uma fortuna. Ou talvez eu esteja pobre e por isso esteja fazendo um monte de jobs. Como é que chegou até aí, cara? Como é que você chegou pra sua mãe, seus pais e falou assim... Eu decidi que ao invés de ser engenheiro, matemático, médico, eu vou ser comediante. Eu não virei comediante. Eu sou um caso curioso de uma pessoa que sempre foi comediante. Sempre fiz isso. Desde criança, fiz teatro, ia fazer jornal no colégio. Já com humor, o jornalzinho do colégio. Uhum. Então, pra eles, assim, foi mais uma questão de aceitar do que de ficar sabendo, sabe? Uhum. É, eu acho que um dia eu virei pra eles e falei, tô indo pra São Paulo. Isso aconteceu. Uhum. Eles não botaram fé. Você é de BH, né? Sou de Belo Horizonte, é. Uhum. Eu falei, tô indo pra São Paulo. E aí eu ficava voltando pra casa pra pegar algumas coisas, né? Eu voltava pra casa e levava mais roupas. Eu voltava pra casa e a mamãe falava, oh, mas você vai levar isso, meu filho, depois pra trazer de volta, é tão difícil. Eu vou voltar. Ela só acreditou mesmo quando eu levei minha coleção de revistinha, de gibi. Aham, uhum. Nossa. Quando eu levei a coleção do Tio Patinhas e do Pato Donald, aí ela falou, ah, eu acho que você não vai voltar. Quando foi isso? Quantos anos você tinha nisso? Foi mais velho. Voltei do trabalho na Disney. Trabalhei na Disney em 2006, 2007. 4 meses de estágio, ICP, do International College Program. Uhum. E quando eu voltei, eu já voltei pra São Paulo. Eu já fazia, já trabalhava com isso, já tinha uma carreira, mas eu resolvi fazer o estágio na Disney. Quando eu voltei, a gente veio ficar... O Comédia em Pé tinha uma proposta pra ficar em cartaz. É em São Paulo. Uhum. E precisava de uma pessoa a mais. Aí eles me chamaram, o Fernando Caruso não poderia vir. Então fiz uma temporada com Comédia em Pé. Daí já emendei uma temporada no Teatro Folha. Achei um lugar pra fazer um espetáculo, um improviso aqui num bar. E aí foi indo, fui ficando em São Paulo. São Paulo me escolheu mais do que eu escolhi São Paulo. Sei. Mas nisso você já tava vivendo de comédia, né? Já. E por que você parou, foi pra Disney, cara? Por que você fez isso? Não, porque não era parar. Era um estágio de 3 meses. E é justamente a época do ano que a gente trabalha um pouco menos. Assim, a gente tem eventos pra fazer, mas fora eventos, não tem a televisão tá de folga, o teatro para, sabe? E o que, que era o estágio lá? Como era? Eu fui trabalhar no você preenche uma ficha, de acordo com a sua entrevista, pode exercer N funções. Uhum. E eu fui parar no brinquedo do Star Wars, no Star Tours. Ah, era no parque da Disney mesmo? No parque da Disney, sim. Cara, que legal. E o que você fazia lá? Fazia o pré-show e operava o brinquedo, e conversava com as pessoas, e recebia o público, além de fazer hora extra em um monte de atração e um monte de função diferente, porque eu queria muito saber como a companhia funcionava. Tipo, meio que você faz tudo lá? Não, você vai desempenhar uma função, mas você pode pegar hora extras em algumas outras, de acordo com o seu treinamento. E eu fazia questão de pegar muitas horas extras. E dava pra matar as pessoas do coração apertando um botão errado no brinquedo, assim? Opa, agora vai! Não do coração, mas o Star Tours é um simulador. Ah, então, ok. É, o brinquedo, ele inclina quase 90 graus. Se a pessoa não tiver de cinto, por exemplo, eu não verificar, ela se esborracha lá em cima do telão. Eu sempre... Teve uma vez que eu fui na Disney e a gente foi interagir lá com o... Como é que é o nome do novo Darth Vader? Kylo Ren. Tem uma atração lá que você vai lá pra tirar foto, né, com os personagens. E é incrível, cara. Eles criam toda uma situação, assim, pra você meio que entrar no clima, assim, pra parecer verdade, sabe? Pra não parecer que o Kylo Ren tá andando no meio do parque no sol, né? E então eles fazem assim, tipo, é como se você fosse ter uma reunião com eles, sabe? Eles criam todo um esquema, assim. E aí a gente foi lá, e aí eu tava com o Eric, né? O Eric é meu filho, ele tem 13 anos. E ele começou a encrencar com o Kylo Ren. Ele começou, tipo... Que porra é essa? Quem é você? Seu merda, sabe? Ele começou... Ele não falou assim, mas... Ele começou a encarar o Kylo Ren. E o Kylo Ren, cara, o cara tava no personagem. O cara tava, tipo... Ele começou a encrencar com o Eric também. E teve uma hora que... E aí a gente foi, tirou foto, eles continuaram discutindo. Aí teve uma hora que o Kylo Ren falou assim... Discutindo é muito engraçado pro personagem. Não, e ele ficava falando. Aí teve uma hora que ele falou assim, silence... E aí ele só apontou assim e falou pra tirar a gente, sabe? Pra gente ir embora, mas assim... Ah, tipo, sou o chefe aqui. É. É muito divertido. Os vilões, eles agem como vilões às vezes. Eles vão lá, xingam as pessoas, mas é verdade. Pois é, e aí eu fico imaginando o cara que tá lá dentro daquela fantasia, tendo que lidar com essa situação, né? Que deve ser fácil. Ele tem que ser ao mesmo tempo, tá no personagem, mas ele não pode dar uma espadada no moleque. É igual o ator que interpreta vilão e apanha na rua, né? É mesmo. Você chegou a fazer algum personagem lá, Bruno? Não. Quem faz personagem tem um treinamento específico. Aí o que eu fazia realmente, fazer horas extras em outras funções. O máximo que eu poderia, mas eu trabalhei em parada, na gravação da parada de Natal, eu trabalhei no Ano Novo, na frente do castelo, atrás dos bastidores, fiz bastante coisa, fiz eventos. A Disney é vendida para empresas. Ah, eu quero fazer o evento da minha empresa aí, quero comprar 3 brinquedos. Aí fecha a Disney pro público, abre para uma empresa. É mesmo? Engraçado pensar nisso, né? É. Caraca, deve ser uma grana inimaginável. Imagina. Você chegou a fazer show por lá nessa época, não? Sim. Quando eu cheguei pra trabalhar no brinquedo, bom, vamos voltar. Eu escolhi uma função que é trabalhar no Jungle Cruise. O Jungle Cruise é um brinquedo onde vários comediantes começaram nos Estados Unidos. O Wayne Brady, por exemplo, que faz Whose Line Is It Anyway? Ele é demais, o Wayne Brady. Sim, o Steve Martin não trabalhou no Jungle Cruise, mas trabalhava na loja de mágicas da Disneyland. Muitos comediantes começaram no âmbito da Disney. E o Jungle Cruise é um brinquedo cuja graça é fazer as piadas e zoar os animais mecânicos, os animatronics de animais que estão lá, robôzinho. Fazer mil brincadeiras, mil piadas com os animais, com a cachoeira, com o público. Então eu queria fazer esse brinquedo. Ou o Great Movie Ride. O Great Movie Ride é no parque onde eu acabei indo trabalhar, que era um brinquedo que, parecido com isso, as pessoas entravam no filme com uns animatrônicos de filme, como se estivesse entrando nas cenas do filme, e aí o quem tá operando o brinquedo faz também diversas piadas, tem uma brincadeira, tinha uma surpresa. Eu falo tinha, isso não é spoiler, é porque acabou o brinquedo, não tem mais. Tava muito velho, os filmes eram muito antigos. No meio, aparece uma coisa que você acha que é um animatronic, mas aí é um cara que dá uns tiros e assalta o seu carro. Tira o cara que tá comandando e eu vou ficar com o carro agora. Aí ele sai, e aí lá na frente o bandido se dá mal indo pegar um objeto amaldiçoado do Indiana Jones, aí morre, assim, um efeito especial, ele vira uma caveira e o herói volta, né? O cara que tava comandando o carrinho volta. Então tem uma interpretaçãozinha, umas brincadeiras. Eu passei pra esse, eu pedi pra trabalhar nesse e passei pra esse. Mas quando eu fui trabalhar, esse brinquedo foi pra reforma. Putz. Eu só poderia trabalhar lá 10 dias, ele ia reformar. Então, todas as pessoas desse brinquedo já estavam sendo transferidas pro Star Tours, um brinquedo onde você podia fazer umas brincadeiras e umas piadas. Tinha lá um pedaço. Quando você embarca as pessoas, você podia conversar com elas, porque um Star Tours é como se fosse um voo interespacial para a Lua de Andor. Agora ele é um voo para diversos destinos, ele muda. Na época era só um filme que passava, né? Uma simulação. Eu gostava de brincar como se fosse ali um avião mesmo, como se eu fosse um comissário dando aqueles recados, mesmo lá fora e lá dentro. E eu me divertia muito com as crianças. E você fazia isso em inglês, né? Obviamente. É em inglês. Eles amavam quando tinha brasileiros, uma turma de brasileiros, porque, não sei como dizer isso pra você, ouvinte, mas nós somos muito difíceis quando estamos em bando. É, não sei por que eles consideram isso, mas eles acham isso da gente. Muito louco. E aí, quando tinha um grupo de brasileiros, por que nós somos difíceis quando estamos em bando? Porque a gente não quer ouvir a historinha do brinquedo, fica gritando e zoando e brincando, e aí tem um americano do lado e ele não consegue ouvir a historinha do brinquedo, que é em inglês, porque tem um bando de gente zoando, gritando e brigando. Só tem uma coisa que eles acham um pouco mais difícil que o brasileiro, que são grupos de cheerleaders. É mesmo? É, tem uma época onde as cheerleaders invadem a Disney, porque tem um campeonato de cheerleaders, são aquelas meninas de pompom que gritam, vai, vai, vai, e sobem uma em cima da outra. Elas juntas, em bando, são pior que brasileiro. É um negócio louco. É um negócio sem explicação. Essa descrição de que um grupo de garotas que fala vai, vai, vai, sobe uma em cima da outra pode servir pra muita coisa. É. Menos pra paz, porque é muito difícil. O brasileiro, ele tem essa ideia de que as outras pessoas estão enxergando ele como a alma da festa. Então, tem um monte de japonês ali quietinho, coreano quietinho, eles falam assim, não, beleza, a gente é brasileiro, a gente vai fazer vocês se divertirem. E aí, começa a cantar no ônibus, batucar, e eles realmente acham que todo mundo tá achando isso do caralho. Porque a gente tem essa ideia pelo cinema, sei lá, pelo estereótipo, de que quando os gringos veem isso, eles acham, uau, que povo animado e feliz que sabe se divertir. E, em geral, não é essa impressão que acaba causando. Eu sei porque eu fiz isso muito. Quando eu fiz um mês de intercâmbio no Canadá, e aí a gente ia fazer umas excursões de ônibus, assim, com a escola e tal, e era isso direto, cara. Levou um tempo até eu me tocar, fazer essa autocrítica, sabe? E pensar, putz, talvez a gente não seja a alma da festa. Talvez... Ah, não, mas... Quando eu fui pra Los Angeles pela primeira vez, você acha que eu não puxei um... Ô, motorista, pode correr, que a quinta série não tem medo de morrer, aolê! Ah, claro, né, que eu puxei. É óbvio. Mas, Bruno, eu moro nos Estados Unidos, né? De vez em quando, em alguma situação social, onde é adequado, eu solto uma piada. É, a gente é assim, às vezes. Sim. E ninguém entende, cara. Não? Às vezes sim, às vezes não. Mas às vezes que as pessoas não entendem, elas não entendem por causa da entonação da piada. Não é nenhum lance de timing. É a maneira que você fala as palavras, sabe? É a palavra que você dá ênfase na frase. Às vezes isso, como a gente acaba falando com sotaque, fala do jeito que a gente tá acostumado em português e tal, isso é uma coisa que eu sinto direto em relação à piada. Tem um cara aqui nos Estados Unidos, não sei se já ouviu falar dele, o nome dele é Gads Elmaleh. Já ouviu falar desse cara? Não, ainda não. Esse Gads Elmaleh, ele é o Jerry Seinfeld da França. Ah, Tá bom, eu sei quem é. Ele fez até um Comedians in Cars Getting Coffee com o Seinfeld. Deve ter feito, é. Eu não assisti esse episódio ainda, vou até procurar, mas... Esse cara, ele é tipo o Seinfeld da França, ele é o maior comediante da França. É engraçado que, tipo assim, ele é um cara que lota estádios na França e ninguém conhece ele nos Estados Unidos. Uhum. E ele tá fazendo stand-up aqui nos Estados Unidos em inglês, e ele fala isso direto, assim, que às vezes... A piada é legal, a história que ele conta é legal, mas a maneira como ele fala em inglês tira o entendimento da galera. Você acha que existe isso, assim? Você acha que, como comediante, tem um treinamento pra isso, pra você contar a piada no ritmo certo? Sim, é uma melodia, né? Não tem outro jeito. Como é que eu posso dizer? Eu fiz stand-up lá, nos Estados Unidos. Uhum. Por coincidência, quando eu caí no Star Tours, como eu falei, muitos comediantes trabalham na Disney e usam aquilo como base para fazer o trabalho deles, né? Porque você é bem pago e faz suas viagens ali perto, ou vai melhorando o seu material ali por volta da Flórida antes de você ir para Los Angeles ou Nova York. Uhum. Nova York é a meca da comédia, Los Angeles dizem que a comédia é muito ruim. Muita gente que não quer fazer comédia tá ali só enquanto não é descoberto pro cinema, sabe? É mesmo? É. Los Angeles acha a comédia muito ruim. Eles sempre falam assim, ah não, Los Angeles não é comédia, não é aqui. Uau, não sabia disso. Elas vão fazer stand-up porque é mais um dinheirinho pra elas ganharem. Então, quando você vai ver um astro hollywoodiano, ah, eu fiz stand-up no começo, você era bom? Não, eu era péssimo. Era só mais uma coisa pra fazer, sabe? Entendi, é só um emprego. Nova York é que é onde bomba. Então, antes das pessoas irem pra Los Angeles ser descobertas, ou pra Nova York pra trabalhar com uma boa comédia mesmo, elas passam por alguma coisa no interior, podem trabalhar na Disney, por exemplo, pra fazer um dinheirinho. Então, eu conheci um comediante stand-up que trabalhava no meu brinquedo. Era o Buckball. Uhum. O Buck trabalhava no Star Tours, e quando ele viu que era comediante stand-up, e eu tinha levado já os meus textos, já tinha traduzido eles. Ele falou, vou levar você pra fazer open mics. Olha a minha sorte. Que legal, né? Então ele me levou pra fazer open mics nos lugares que tinham vaga, que eram possíveis. E como foi? Foi essa experiência curiosa de estar fazendo em outra língua. Essa experiência de descobrir, em português, você já sabe a melodia que você canta. Uhum. Então, mesmo se você fazer uma piada do nada, ou mesmo improvisar, o seu cérebro sabe algumas palavras com que você pode contar, que talvez não seja uma piada, mas seja uma melodia engraçada, uma palavra, sabe? Aham. Eu sei que eu posso dizer estapafúrdio no meio de uma piada e vai soar estapafúrdio quando eu disser. Uhum. Poderia dizer estranho, mas se eu falar estapafúrdio vai ser mais engraçadinho. Não que seja uma piada, mas vai me ajudar ali na melodia, sabe? Eu posso fazer uma comparação. Nossa, você tá com esse moço, menina? Não tô. Não, eu jogo ele fora que nem uma coxinha. Uma frase que eu simplesmente falei agora pra vocês. Nunca usei essa frase. E foi mas excelente. Exatamente, mas tá vendo? Foi colorido. Ninguém joga coxinha fora. Mas eu sei que o cérebro foi lá buscar, a expressão jogou fora, e coxinha, sabe? A gente vai construindo. Em inglês, não. Ou você fala o que você ia falar, ou você não fala. Pode ser que justamente no buscar falar outra coisa, até saia uma coisa engraçada pra eles. Mas aí não é um intuito seu, sabe? Pois é, eu vi uma piada sua nos seus shows que eu achei sensacional, cara. Existe spoiler de piada? Posso falar isso? Eu vou falar, vai, azar. É uma piada sua que você fala que você tá sentado na saída de emergência do avião. É verdade. Mas eu vi você contando essa piada em vários momentos, em vários vídeos diferentes. É a piada que você tá sentado na saída de emergência e a aeromoça vem falar com você. E ela tem um punchline que eu achei maravilhoso, cara. A primeira vez que eu vi ela na situação ideal. Você tava em pé, com tempo, com o microfone na mão, contando a piada. Foi demais. Uhum. Aí depois eu vi você contando a mesma piada no Jô Soares. Sentado, sem tempo, com medo do Jô te atropelar. É, exato. E o Jô Soares não entendeu a piada. Ele não sacou porque era uma referência que ele não pega, que não faz parte da vida dele. E aí eu dei risada de novo porque eu sabia o que ia vir. Mas deu pra ver que a piada ali foi meio que tipo... Mas se não me engano, a gente vai pra outra piada. Ele pensa numa piada pra ele, aí ele fala outra coisa, e eu vou na dele, e a gente acaba indo pra uma terceira piada que não existia. É, ele fica com uma cara de que ele não entendeu a piada. Assim, dá pra sacar isso na hora. E aí você faz isso, aí, tipo, pô, emenda uma outra piada e tal. Mas deu pra ver assim que, tipo, às vezes a piada tem que ter um momento ideal, né, pra ela ser contada. E ela tem que estar com a interação ideal também. Quando você tá no palco, você tá dominando, o tempo é seu, o timing é seu, é uma coisa. Quando tem um cara interagindo com você... Mas é isso, na sua língua nativa também, o seu cérebro escapa pra uma outra coisa. Isso aqui não foi engraçado, mas eu tenho aqui um plano B, sabe? Aham. Uhum. Vai pra uma outra coisa. É curioso fazer inglês, de verdade. E foi legal? Deu certo? Não, foi legal, foi uma experiência. Eu acho que era bom, porque por algum motivo era engraçado. Não sei se porque eu era brasileiro, por causa do sotaque, ou porque eu era anacrônico. Uhum. Porque esse tipo de open mic que eu fazia... Funcionava assim, você tinha direito a 3 minutos. Minha cerimônia ficava entrando e tirando você. Uhum. A não ser que você fosse bom. Uhum. Se fosse ruim, ele tirava você antes. Em 3 minutos. É ruim, ele entra no meio, azar o seu. Uhum. Se você fosse bom, ele deixava mais. Uhum. E eu sempre fazia 5 minutos, 6 minutos. Pô, que legal. Nunca me interromperam. Me uhum. deixavam lá, com a plateia rindo. Eu cheguei a fazer em prova que tinha que levar um número de pessoas pra poder fazer. Era assim, traga 10 pessoas, faça 2 minutos. Traga 15, faça 3 minutos. Traga 20, faça 5 minutos. Tinha uma coisa assim. Uhum. E eu não tinha ninguém pra levar, não conhecia ninguém. Não era de lá. Americano, que falava inglês, conhecia ninguém. Eu fui levando 0 pessoas. Uhum. Mas me deixaram fazer, e mesmo assim eu fiz lá meus 3 a 5 minutos. Pô, que legal, cara. Porque eu acho que era engraçado. Por algum motivo era engraçado. Se pelos motivos certos ou errados, já vai saber dentro. É, mas é normal, assim, às vezes também dá errado, né? Eu já vi vários comediantes falando isso, que quando eles vão fazer um novo show, eles vão testar esse show, e eles percebem que, ah, essa piada aqui eu achei que ia ser engraçada. Não é, é normal isso, né? É normal. Você não sabe se uma piada é engraçada até você fazer ela pro público. Uhum. É, realmente é isso, não tem como você saber. Você só sabe quando você faz ela pro público. Mas e aí, o que, que você faz, assim? Quando você tá lá, você tá testando a piada, então, sei lá, o público não entendeu. Tem uma técnica pra isso? Ou você só, tipo, deixa passar, é normal? Cada um tem a sua técnica, né? Uhum. Eu vou pra próxima. Uhum. Porque não tem problema, as pessoas podem não ter rido, e isso não quer dizer que elas odiaram. Uhum. Pode dizer, tipo, só que elas pensaram, ah, legal, mas não se manifestaram. Então também não convém a gente ficar ilustrando se foi horrível ou não foi. Vai, segue a vida. Aham. Uhum. Todo ano eu vou num festival de comédia que tem em Austin. Tem um festival lá, que é o South by Southwest, e tem um festival de comédia acontecendo ao mesmo tempo. E eu vou ver muitos shows, cara. E a gente vê muita coisa diferente, assim. Muita coisa experimental, muita coisa que tá no começo ainda. Uhum. E eu já fui ver muita coisa sem graça, cara. Imagino. É... Imagina a minha vida, de quanta coisa sem graça eu já fui na vida. Eu já fui jurado do prêmio do Sindicato de Minas. Fiz 60 peças que estrearam em um ano. Imagina quanta coisa ruim tem pra ver. Caralho. Gente, tem muita coisa ruim nesse mundo. A impressão que eu tenho, pelo pouco que eu conheço, é que o brasileiro, ele é mais ligado em piada, sabe? Em ter uma piada desenhada ali. E o americano, o cara fala muito da vida dele, né? Ele é sempre muito na primeira pessoa. Pessoal, aí eu tava andando, eu tava fazendo aquilo. Você sente isso? Existe essa diferença mesmo? Existe um estilo de stand-up brasileiro que você possa estudar? Existe isso? Eu acho que tem um jeito mesmo. Eu acho a comédia brasileira mais engraçada do que a americana. Uhum. Certamente. Eu acho que tem uma coisa de assim, o americano já veio de tantos anos do hábito de ter comédia stand-up, que às vezes o cara senta lá e ri da observação. Uhum. Do mecanismo, não necessariamente se a piada é engraçada ou não. Então o cara faz uma comparação, nossa, a farmácia tem muitos remédios. Aí o cara, é verdade, tem. Já tem uma risada, porque o cara entende a mecânica. Uhum. No Brasil, não. Você só consegue tirar a risada se você tiver uma piada mesmo. Uhum. Existe a risada de uma coisa que você falha, você se identifica, ela existe. Aqui também, claro, mas é mais difícil você conseguir. Lá nos Estados Unidos, eu acho que você consegue mais facilmente essa risada de identificação. Uhum. Só falar uma coisa que as pessoas identificam, as pessoas já estão rindo. É verdade. E até aplaudindo pra concordar. Uhum. Esse aplauso de concordo com isso, que não é de foi engraçado demais. Uhum. Então a pessoa fala, gente, essa administração do Trump tá muito difícil. Aí clap, clap, clap, clap, clap. Tem o aplauso de concordar e isso acaba esquentando a plateia. Isso eu acho muito bizarro, né? Porque eu vejo, né, muito stand-up, assim, acho que é a coisa que eu mais consumo na Netflix, sei lá, em que parece que o comediante, ou, né, ou a pessoa em questão, ela está ganhando por W.O. Só pelo fato dela estar ali, ela já ganhou. Ela já... No ela... começo do Brasil era isso, um pouco. Por isso que muito comediante ruim fez carreira. Sim, fez mesmo. Sim. Exato, exato. Isso é uma coisa que eu queria te perguntar, assim. Você tá trabalhando com stand-up há muito tempo. Muito tempo, né? Desde, sei lá, do começo dos anos 2000. E o que, que você enxerga que mais mudou? Porque, que nem eu falei, né? Tem muito especial de comédia que eu dou play e eu falo, cara, por que, que esse cara faz sucesso? Não, eu não consigo entender. Muita gente ruim fez carreira. Nos Estados Unidos, a existência do meio ajuda um pouco e o cara pode se fiar por outra coisa, porque ele é o único que fala daquele assunto, engraçado ou não, sabe? A gente, por exemplo, tá na moda da lacração agora. A pessoa pode fazer um especial de stand-up, bem entre aspas, e pegar o microfone e lacrar o show inteiro, falar um monte de verdade na cara da plateia, uma ou outra piadinha, e todo mundo vai dizer que é fenomenal, maravilhoso, que coragem, que ousadia, nunca foi feito antes. E eu fico muito triste, eu fico muito feliz, porque tudo tem que fazer sucesso, e as verdades têm que ser ditas, estamos vivendo a era da verdade, isso é muito legal, máscaras estão caindo, né, os planetas se alinharam. Uhum, eu também acho. Mas eu também fico muito triste quanto comediante quando a gente fica aplaudindo e falando que maravilha esse show, você viu, falou tudo que tem que ser falado. Sim, mas não fez piada, né? É. Falar tudo que tem que ser falado? Meu amor, me dá um microfone e deixa eu xingar a plateia. Eu tenho um monte de coisa engasgada pra dizer aqui. Vocês humanos, nossa, nem nada contra humanos, tem até alguns amigos que são, mas vocês humanos são muito loucos. Mas eu acho que abre a câmera e dizer um monte de verdade, sabe? Porque o meu emprego não é esse, eu preciso fazer uma piada. É muito mais difícil fazer uma piada. E é muito mais difícil ainda fazer uma piada engraçada. Pra mim, não é demérito nenhum quando as pessoas às vezes entram no podcast, no Diário Semanal, ou lá no YouTube, e falam, ah, esse não tá tão engraçado. Eu falo, mas te dou toda a razão. Estamos aqui todos os dias, eu quero fazer humor com as notícias. Eu quero que a notícia chegue até as pessoas, com um comentário crítico pra ela pensar também. Então tem que chegar aquelas que estão na pauta, as mais importantes. E às vezes, é difícil pra algumas notícias fazer piada. Mas eu tenho que fazer. É meu trabalho, preciso fazer. E que algumas sejam engraçadas. Só pegar o microfone e lacrar, gente, de verdade. Entendo a viralização, as pessoas estão loucas, é maravilhoso, isso nunca foi falado, né? E aí tem isso, tem comediantes que chegam em nichos e eles falam pra públicos que não tinham recebido a mensagem antes. Uhum. A partir daí ele se torna incrível, porque ele fala pra gente, ninguém nunca tinha nos visto, ninguém falou pra nós, e aí... Eu concordo com o que você falou, mas eu acho que isso se resolveria facilmente só mudando o nome, só não chamar de stand-up comedy. Chama de monólogo. Não, chama de palestra. É, de palestra, boa, de palestra. Tem um especial na Netflix que pra mim parece um TED de uma hora, com algumas risadas. Eu, no começo da minha carreira, eu assistia muito palestrante, porque eu fazia muito show em eventos pra empresas que tinham que falar um palestrante. Aí tem lá o palestrante, o assunto dele é seríssimo, é como acreditar em você e fazer a empresa andar pra frente. Uhum. E ele tá blá, blá, blá, blá, blá, blá. Aí ele fazia uma piadinha qualquer. Ih, olha, aquele cara é um gordo, parece uma bola. A plateia vinha abaixo. Qualquer coisa. Tipo, e você... Sei lá, alguma coisa. Porque não se espera isso dele, sabe? Então você joga a expectativa lá embaixo, tá falando super sério, passando um sermão na plateia, aí você fala uma coisinha, todo mundo, ai, que maravilha! A gente chama isso de alívio cômico, a gente alivia a pressão. O comediante, exatamente, como qualquer pessoa sabe, a gente cria pressão, alivia a pressão, cria pressão, alivia a pressão. Essa é a nossa brincadeira. Mas eu também posso aliviar uma pressão que não foi o que criei. Falando de uma notícia, é aquela hora que eu falo, tal político, devia acontecer isso e isso, tá parecendo que não sei o quê. Faça uma comparação, faça uma piada. Uhum. Aí a plateia pensa, ai, que bom que alguém tá falando isso desse cara, sabe? Aham, aham. Uhum. Eu faço aqui um monólogo, faço Um Milhão de Anos em Uma Hora. É um espetáculo que eu assisti na Broadway, é a versão brasileira do Long Story Short, do Colin Quinn e do Jerry Seinfeld. Como é? E aí consegui comprar os direitos e a versão brasileira do Marcelo Adnet e do Cláudio Torres Gonzaga, duas pessoas com quem é divertido e uma honra trabalhar, porque são gênios. Uau. Mas também é um monólogo. Se ninguém ri, é claro que não é isso que eu quero. Pra mim é uma comédia, é hilário, é engraçado o tempo inteiro. Eu ligo o relógio e tem cada vez mais piada e é isso que eu quero que tenha. Mas se um dia acontecer de eu apresentar pra 5 milionários que falam, a gente vai pagar o teatro inteiro e vai sentar aqui, sentarem lá bem mal-humorados na minha frente, eu sei que é um espetáculo interessantíssimo, sabe? Uhum. É um monólogo. É um monólogo de comédia. Ele tem um pouco de comédia stand-up, a velocidade da comédia stand-up, mas ele tem é uma história. Você pode acompanhar e falar, muito interessante, me diverti, deveras. Pum. Tomando a xicrinha de café com os dedinhos levantados. Isso. Você fez o maior stand-up da história. É, foi uma história muito legal, foi um recorde. Foi pra entrar o quê? Nos anais. Entrar é muito bom, nos anais. Uhum, entrar nos anais. Ó, ser um rosto conhecido. Foi a primeira vez que eu fui nos programas de TV e apareci, sabe? Uhum. Não foi exatamente a primeiríssima, porque primeiro, quando eu ganhei o prêmio Multishow do Bom Humor 98, eu fiz alguns programas de TV por conta deles. Fiz o Fábio Júnior, um programa que tinha na Record, apresentado pelo Fábio Júnior. Muito boa ideia, inclusive, o programa chamava Fábio Júnior e o Fábio Júnior apresentava. A Leonor é que me chamou, então eu fiz algumas coisas por aí. Mas foi por causa do recorde que eu consegui aparecer em vários lugares. E como foi isso, cara? Quanto tempo você ficou fazendo stand-up? É, 38 horas e 12 minutos. Uau! Mas com 8 horas de texto repetindo em loop, porque tudo bem, né? Não existe 38 horas, né, de texto. 38 horas em pé? em pé, sentado, deitado, mudando de posição pra poder não ficar cansado. Mas sem dormir? Sem dormir. Como você ia ao banheiro? A cada 8 horas, 15 minutos. Ah, ok. E você comia no palco também? No palco, comia. É, me deram tudo que colocavam numa caneca, eu tomava. Coisa. Aí eu chegava lá e, gente, o que vocês me deram? Aí, chá de... Tinha uma coisa que podia tomar na época que era legalizado, que era cocaína. Não. Não, era efedrina, era um termapró, era um... Como chama isso? As pessoas usam pra malhar? Uhum. Termogênico? Um termogênico, que te dá muita energia. No Brasil, acho que não pode mais importar. Ah, te demos um termapró. E eu assim, gente, por isso que eu fiquei louco, feito um louco. Falando com Deus. E aí, sei lá, 10 horas depois, me dava iogurte. O que vocês me deram? Ah, sopa de brócolis pra te dar energia, proteína, sei lá o que me dava. Eu lembro que eu saí uma vez, 8 horas, aí descansei 15 minutos, comi alguma coisa. E aí não me senti muito bem. Aí o meu médico viu, tinha um médico, né? Aí ele falou, não, a gente mandou comprar pra você um hambúrguer. Vou fazer que nem eles fazem na Globo, mas vou fazer pela comédia, tá, gente? Uhum. Um hambúrguer de uma famosa rede de lanchonetes, com símbolo de dois arcos dourados. Aí eu falei, mas por quê? Ele falou, porque não tem nada mais fácil de digerir do que uma coisa que já vem praticamente digerida. Saibam que é muito fácil de digerir um hambúrguer da famosa rede de lanchonetes dos Arcos Dourados. Tá tudo semi-digerido ali já. É um pãozinho com uma carne meio digerida. Aí meu estômago digeriu mais fácil, porque enquanto eu tô digerindo, eu tô falando em pé, contando piada, né? Tinha que ser uma coisa bem fácil mesmo. E como que você saiu disso? Como você tava no final? Péssimo. Desmontando, desmaiando, eu não consegui terminar. Porque era pra ser 48 horas. Mas tudo bem, em 24 eu já tinha batido o recorde, né? Uhum. Só que a gente pensou que fosse 48. Então quando eu cheguei em 36, eu falei, gente, domingo de manhã, acabou, gente, não dá, não consigo mais. Não consigo, vocês estão falando coisas malucas. Tô começando uma piada de português e terminando uma piada de padre. Assim, não sei o que estou falando. E tinha gente assistindo isso? Tinha, e eles não deixavam eu acabar. Aí elas riam, maravilhoso, aplaudiam. Ê! Aí eu, não, gente, vocês não estão entendendo, acabou. Ai, que engraçado que ele é. Não queria, vocês não estão entendendo. Acabou, acabou. Boa sorte. Não tenho o que dizer. Quanto tempo levou você voltar ao normal depois disso? Eu tive que ir pra casa dormir, porque no dia seguinte eu viajava no primeiro voo pra chegar em São Paulo e fazer o pânico. Que sobre isso. É, na semana seguinte eu fiz pra fazer tudo que eu tinha que fazer, né? Era pânico, ratinho, tudo que tinha que ser feito. Porra, cara, e a gente falou aqui um tempão, e a gente nem falou ainda de quase nada que você fez na televisão, cara. É verdade. Vai falando aí que eu vou tentando contar um cauzinho de cada coisa. Tá bom, vamos lá. Conversa com Bial. Ok, trabalhei agora no Conversa com o Bial durante 2 meses, 3 meses, fazendo uma consultoria pra ele de algumas coisas, algumas ideias que eles tinham, que acabaram não sendo implantadas, não sei se ainda não foram, se eles pretendem, vou ficar muito feliz. Uhum. Mas foi interessantíssimo conhecer, que eu aproveitei pra conhecer um lado mais técnico da TV, pra fazer como eu fui pra Disney, conhecer outros lados que eu não conheci nos outros programas que eu trabalhei, sabe? Uhum. Conversar com todo mundo que faz um programa. Uhum. Eu fiquei muito perto da direção, acompanhando pelo switcher a gravação de um programa, quem monta aquele cenário, o pessoal que cuida da plateia. Então foi bem legal, foi muito completa, muito rica a experiência. E você foi trocentas vezes no Jô Soares também, né? Fui. Também era incrível receber essa ligação. A primeira vez que eu fui no Jô, eu na verdade fiz Humor na Caneca, um stand-upinho de 3 minutos que encerrava o programa dele. Uhum. Algumas das noites. Uhum. E aí eu fiz um e fiz 2. E no segundo, tem um problema lá que dá em televisão, tipo, não vai começando a gravar. E eu pedi pro diretor, posso ir conversando com a plateia? Aí ele falou, pode. E eu fui ali batendo papo com a plateia, fazendo uns pedaços do show, mas eu gosto muito de bater papo com a plateia e tirar a piada dali, sabe? Uhum. Bater papo mesmo, não é perguntar de onde você é e falar mal do lugar que a pessoa mora, não. Sim. É isso. Uhum. É trazer mesmo história e pensar coisas pra aquela plateia específicos. Amigavelmente, rir, se divertindo junto. E fui ali brincando, o programa não começava, fiquei ali 40 minutos batendo papo com a plateia mesmo. E o Jô tava vendo isso, eu não sabia, porque o Jô também tava esperando pra entrar. Uhum. Aí ele falou, gravando, fiz o meu stand-up que eu devia fazer, a plateia tava na minha mão já, 40 uhum. minutos, meus melhores amigos. Que legal. Pude falar qualquer coisa que eu falei. É, imagina, eu falei de Lost, esse foi o stand-up do Jô. Falei de Lost. Que legal. E aí eu recebi uma ligação no dia seguinte, assim, o Jô perguntou por que você não veio aqui ainda, da entrevista. Que foi a primeira pergunta que ele fez no sofá. Como se fosse escolha minha, né? Exato. Louco pra me entrevistar. E eu tô aqui que não vou, não. Tá achando o quê? Não, não, E aí foi muito interessante, foi muito bom, porque o Jô já queria que eu... Ele que pediu pra eu ir. Então ele queria muito que eu desse aquela entrevista. Uhum. Que fosse engraçado. Uhum. Então foi ótimo. Aí foi essa história. Eu consegui ir lá várias vezes, porque era um lugar que eu podia ligar e falar, olha, tô com um projeto novo. E quase sempre, todas as vezes que eu liguei, falei, tô com um projeto novo, eu fui lá na entrevista. Pô, eu sempre quis ir, cara, na plateia mesmo, assim. Porque eu vi você falando isso pra ele num dos programas. Você fala assim, ah, eu gravava o seu programa no videocassete. E eu fazia também, quando era criança. Porque era isso que a gente assistia, né, nos anos 90, não tinha... Eu não sei como eu consegui contar aquela história pro Jô sem chorar, sem me emocionar. Pois é, eu vi que você tava tentando. É, eu exatamente. Eu tô emocionado agora. Se eu for contar essa história pra vocês, é isso. Eu era uma criança, meu avô me deu um videocassete de presente de duas cabeças. Aham. Uhum. Muito melhor do que o de uma cabeça. As pessoas que estão ouvindo estão pensando, o que é uma cabeça? É isso. Eu tinha uma fita que eu gravava todos os dias o Jô, e era muito difícil falar no colégio assim, gente, ele pra casa, eu quero muito ver o Jô. E as pessoas, que jogo? Quem joga? Não, o Jô, gente, o Jô. E eu gravava todos os dias o Jô 11:30 no SBT e o da Globo, pra ver no mínimo aquela abertura dele, que ele ia chamar, aquela abertura com ele fazendo stand-up. Uhum, é, o monólogo dele ali do começo, né? Era assim que a gente explicava stand-up no começo, quando ninguém sabia. Quando eu fiz o recorde, era pra me divulgar, e o que que é isso? Uhum. O que que é stand-up? Aí eu falava, conhece o Seinfeld? Não. Conhece o São Cosby? Não. Então é o que o Jô faz na abertura do programa. Ah, tá bom. Aquilo é stand-up? Tá bom. Eu lembro que no começo, quando eu não entendia muito bem o que era stand-up, e aí, obviamente, né, foi catequizado, um amigo simplesmente pegou todos os DVDs do George Carlin e falou, tá, me volta daqui um mês. Mas eu achava que comédia era Ari Toledo. Era o cara subia, ou o Tom Cavalcante subia, fazia personagem, imitação, piada de loira, e era isso. E é difícil explicar o que que não é isso, né? Eu faço stand-up. O que que é? Comédia? Ah, conta piada? Não. Conta história? Não. É causo? Não. Então é música? Não. Então é personagem? Não. Então é imitação? Não. Então é paródia? Não. Então é o quê, cara? Não vou assistir que essa merda. É uma comédia que não é nada disso. Eu pergunto, como é que pode ser engraçado, né? É porque não é, tem as piadas, mas não tem as piadas conhecidas. Falar sobre cotidiano, dia a dia. Aí a pessoa ficava, não entendi. Você falava, então, é o que o Jô faz na abertura do programa dele. A pessoa, ah, entendi. Você entra e fala, uou! Não, não é isso. É aquela historinha. Analisar, dar uma notícia. É isso. Ela vai no show esperando o Bira do lado, né? Cadê o Bira dele? É. Pra eu saber que é hora de rir, né? Eu fiz tudo quando é programa de televisão. Eu sou muito feliz porque eu conheci todas as emissoras. Eu sou um menino que saiu de Belo Horizonte, filho de um professor e uma dona de casa, que não tinha ideia do que era teatro, mas assim, não sabiam. Meus pais não tinham ido ao teatro antes de eu começar a fazer. Não tenho a impressão deles terem ido ao teatro. Porque o último filme que meu pai assistiu foi Ghost, no cinema. Caralho! Então eles falaram, vai meu filho, você não sabe nada disso. Isso em Belo Horizonte, que tem escola pública a vida inteira, e dali eu consegui entrar em todas as emissoras, ter amigos em todas as emissoras, conhecer o chão do estúdio, como que é a porta, como que, sabe, onde fica a câmera, onde que passam as letrinhas que essas pessoas leem, no jornalismo, na dramaturgia, é muito legal isso. Eu, inclusive, sou apaixonado por TV, trabalhando na MTV, várias vezes eu tinha que lembrar aquelas pessoas que aquilo passava na televisão, sabe? As pessoas tinham ideias tão malucas na MTV, tão malucas. E eu sou apaixonado por televisão, embora fosse um jovem com muita energia. Vamos fazer isso, e tirar a televisão do ar, e colocar uns peixes andando 15 minutos. Terminar um programa e colocar um livro. E eu sempre falava assim, gente, vocês estão lembrando que isso que a gente tá... vai passar na televisão, tá? Vocês estão lembrando essa parte. Qualquer ideia que a gente tem vai passar na TV, vocês vão assistir. Às vezes parecia um DA com uma antena em cima. Um DA, assim, um diretório acadêmico de colégio, sabe? Uhum, às vezes a MTV parecia um diretório acadêmico estudantil com uma antena em cima. Mas talentos incríveis, né? Que permitia que as pessoas fizessem coisas sensacionais, que reinventassem realmente a roda. Não, pois é, você fez o programa da Diné, né? Sou um dos criadores do FAMTV, trabalhei no Comédia, no 15 Minutos e diversos outros produtos lá dentro. O 15 Minutos era um canal do YouTube passando na TV, né? Exatamente, os nossos primeiros vloggers. Não é interessante? Pois é. Não tinha. E era tão legal, cara. Nossa, era muito bom. Ele e a Lilia Amarante que inventou aquilo, que pensou, não, vai ser então... Porque era pra ser na casa dele. Uhum. Mas era no Rio. Então meio que fizeram um quarto pra ele aqui em São Paulo. Uhum. E você fez a escolinha do professor Raimundo também, né? Olha só, a pessoa que fez 15 minutos do Adnet e a escolinha do professor Raimundo. Olha só. E eu fiz a escolinha do Chico Anísio, tá, gente? Sim. Também quer dizer que eu sou velho. Às vezes eu tenho que lembrar as pessoas que eu fiz. Chico Anísio, trabalhei com o Jô, fui no programa da Hebe e ela tava viva ainda. Parece antigo demais, mas eu sou precoce. Eu comecei com 18, eu tava fazendo televisão. Comédia na televisão. O que é que você fez na escolinha? Eu fiz um personagem. A escolinha teve uma época que ela abriu pra convidados justamente pra montar um novo elenco. Uhum. E eu fui lá e fiz duas vezes. Uma foi ao ar e a outra não foi ao ar porque o Chico brigou com a Globo e a escolinha saiu do ar. É, bem na minha vez. Ah. Mas essa é a vida. Tem lá meu registro, meu arquivo, minha memória. Todo mundo pode ver. Além do trabalho. Trabalhei algumas vezes com o Chico. Fiz alguns shows com ele. Porque o Chico fazia um show de comédia também, né? O Chico era um dos melhores contadores de história que a gente tem. Reais ou histórias de comédia. E... Mas um cara mais engraçado que eu conheci foi o Zé Vasconcelos. Você que tá ouvindo, por favor, escreva José Vasconcelos no YouTube e assista um número dele fazendo o Aviador, no programa do Jô, por exemplo, porque esse cara era assim, de matar de rir. Era um exemplo, ele matava a plateia de rir sem falar um palavrão, tratando todo mundo por senhoras e senhores. Uhum. Mas era muito engraçado, o Zé era muito engraçado. Ele era uma pessoa engraçada, tinha uma cara engraçada, uma voz engraçada. Pra dizer. Eu não, eu tenho só umas coisas engraçadas pra dizer mesmo, eu não sou engraçado. Mas uma coisa que é interessante é que, como a gente tava falando aqui, é que você passou por trocentos bilhões de canais, fazendo coisas diferentes em todos eles, e isso eu sinto que é um pouco raro de ver, né? Você manter tantas portas abertas pra trabalhar numa emissora em vários momentos diferentes e sair bem de todas elas. Como que você faz isso? Porque eu vejo que tem gente que, não, eu fui pra segunda divisão, que é sair da Globo e ir pra Record e não consegue voltar. Mas não, você tramita ali em todos os canais e tá... É verdade, todos. Nunca tinha pensado, então não sei nem dizer o que responder. Eu faço o que eu gosto, faço lá durante um tempo e tudo bem, não tem problema nenhum. É, já tive na MTV, já tive na Record, tive na Globo, já voltei pra Globo, já fui pro SBT. Eu gosto de uma certa liberdade, que é bem americana, difícil de entender no Brasil, né? Quem era da Globo só podia fazer Globo. Mas desde que eu trabalhava na MTV, por exemplo, escrevendo Furo, aí eu saía de lá e ia fazer a Praça Nossa como convidado, sabe? Ia fazer o programa. Sim. Do Tom, e eu voltava, e a própria Lilia Amarante, que é responsável, como eu falei, toda essa geração de comédia da MTV, ela me via entrando na redação, falava, vi você na Praça Nossa ontem, ai, você gostou? Fiz stand-up lá, não foi legal? Ela, rodando essa bolsinha por aí, hein? É isso, eu compro essa liberdade. Imagina, eu tava no Bial, dando consultoria, e o carro do programa do Porchat foi me pegar pra participar do programa dele. Muito engraçado, o cara da Record pegando alguém na Globo, né? Mas eu me permito essa liberdade. Pô, que legal, cara. É, tipo, isso é uma vitória. Acho que ninguém se tocou disso ainda. Não é uma vitória porque o que muda são as pessoas. O que muda o sistema são as pessoas. Por trás de sistemas tem pessoas. Nós somos pessoas diferentes. Nós somos uma geração de comédia nova, com outro pensamento. Como eu falei, é uma outra era agora. Os astros se alinharam, as máscaras estão caindo. Então, tem coisas acontecendo. Nós somos uma geração que a gente quer fazer o que a gente quer fazer. Então, assim, o Porchat é amigo do Danilo. E o Danilo e o Porchat são amigos do Adnet e da Calabresa e do... Uhum. Toda uma geração, e a gente tá em canais diferentes. É, a gente quer estar junto. É uma espécie de... Às vezes eu vejo umas fotos da MPB que tem assim, meu Deus, Nara Leão, Chico Buarque e Gilberto Gil e Caetano na mesma foto comendo churrasco, sabe? Como é que foi esse dia? E eu vejo fotos nossas e é a mesma coisa, é uma geração de humor junto, nós nos conhecemos e a gente quer fazer coisas juntos. Então, assim, não tem emissora que proíba quando o Serginho Groisman quer ir no programa do Danilo. Uhum, ele sim. Grava o vídeo e aparece no Danilo, entendeu? Uhum. Ninguém vai demitir o Serginho Groisman da Globo por isso. É, faz sentido. Então, assim, se a pessoa se bancar, né, saber também que não é toda hora, a gente faz, velho. É divertido. E é legal mesmo, cara. É realmente uma geração com um talento muito diferenciado, assim, que faz uma linguagem muito diferente, assim. É muito legal que exista essa renovação. Você tava falando aí do Jô Soares, e eu acho que a vida do Jô Soares teria sido muito melhor. A carreira dele teria sido ainda melhor do que já foi. Se tivesse outro talk show, sabe? Se tivesse uma competição ali que tornasse um negócio mais quente, sabe? E eu acho que esses caras têm isso hoje, né? Você falou aí, o Danilo, o Porchat e tal. Eles têm essa vantagem. É legal que exista esse clima entre vocês todos. Que maneiro. É, né? Muito legal. É um admirável mundo novo mesmo. Você falou, eu tava pesquisando aqui, sabe qual é o nome de Ghost em Portugal? Ghost, o foi que não voltou, não sei. Não, o fantasma do amor, não sei. É, isso aí. É o sério que você chutou isso? Sim, sim. É o espírito do amor. Espírito do amor. Não sei, o fantasma do amor parece engraçado, assim. Ok. Não, não sabia, não. Bruno, se a gente tivesse uma plateia aqui, cara, eles iam reagir da mesma maneira que no Jô Soares, falar, ah... Ah... Foi muito legal, cara, foi muito legal você estar aqui e foi legal a gente ter tido esse papo tão profundo sobre tantas coisas e, cara, que surpreendente, que legal que foi. E eu espero que você volte mais vezes pra gente conversar mais e jogar mais também. Eu vou adorar estar de volta. Você que gostou, confira no meu podcast, o novo podcast Diário Semanal. A gente passa as notícias com o Mori, a plateia, um monte de convidados, o Igor Guimarães, o Murilo Couto, o Rafa Velli, são imitadores. A gente realmente parodia a realidade, é isso que nós fazemos. E tem um papo sempre no final com o elenco de comediantes e de redatores do dia pra gente falar como que foi chegando aquelas piadas e o que que não entrou. Tá disponível em todos os agregadores de podcast, vá até a sua plataforma que você mais gosta e, se possível, inclusive, dá um feedback nessa plataforma. A gente também tá no YouTube toda terça e quinta, então espero vocês. Beleza, valeu. Tchau, Caio. Até mais, gente. Adeus. Esse podcast foi editado por Caio Corraini.